que diremos, Senhor? Permaneceremos no pecado. De modo nenhum eu sei, em ti sou novo, liberto, morto para o pecado, vivo em tua graça. Pois ressuscitei em ti, tua vida em mim fluirá. O pecado não tem mais poder, eu sou livre e vou te adorar. Jesus, minha nova canção, em tua luz sou salvação. Vivo agora para te agradar, teu amor. Estou crucificado, meu velho homem ficou pra trás, sepultado na morte. Mas em ti eu vou viver, a morte não reina em mim. Tua glória é meu destino. Pois ressuscitei em ti, não tem mais poder, eu sou livre e vou te adorar. Jesus, minha nova canção, em tua luz sou salvação. Vivo agora para te agradar, teu amor é meu lugar. Libertado do pecado, ressuscitei em ti, tua vida em mim fluirá. O pecado não tem mais poder, eu sou livre e vou te adorar. Jesus, minha nova canção, em tua luz sou salvação. Vivo agora para te agradar.